Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. E quando fala, você presta atenção nas palavras que dizem? Você já reparou na força da linguagem? Pois é. É sobre isso, sobre a linguagem, que o Café Brasil de hoje vai tratar. E para começar, uma frase do filósofo Jean-Paul Sartre. Eu confundo coisas com seus nomes. Isso é crença. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um bocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um bocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um bocotó. Pintinho amarelinho junto com glu glu. O mestre Rubem Alves escreveu um reflexivo texto chamado Sobre os Jogos Linguísticos e a Camisinha, parte do qual você vai ouvir a seguir, tendo ao fundo palavras, sons, de Juarez Maciel, com ele e o grupo Muda, que vem lá das Minas Gerais. Ludwig Wittgenstein foi um dos filósofos mais interessantes do século que passou. Ele era fascinado pela linguagem. Observando a forma como usamos as palavras, ele chegou à conclusão de que ao falar nós estamos jogando um jogo. Imagine, como exemplo, um jogo de cartas. Com as mesmas cartas, muitos jogos diferentes podem ser jogados. Buraco, pôquer, mal-mal, rouba-montinho, bride, boa-noite, meu senhor, truco e etc. As cartas são as mesmas, mas em cada jogo e em cada situação do jogo, as cartas têm sentidos e usos completamente diferentes. Para que as cartas tenham um sentido preciso, necessário se faz que os jogadores estejam jogando o mesmo jogo. Se um joga as cartas com as regras do truco e o outro joga com as regras do bridge, o jogo, isto é, a comunicação, não acontece. Ao invés de um jogo, o que temos é uma grande confusão. Substitua a carta do baralho pela palavra palavra e você entenderá o que Wittgenstein tinha em mente ao falar de jogos de linguagem. Então, não adianta consultar o dicionário. No dicionário, as palavras estão mortas. Para se saber o sentido de uma palavra, há de se saber o jogo que está sendo jogado. Acho que foi isso que aconteceu na Torre de Babel. Todos falavam as mesmas palavras, mas ninguém entendia, porque cada um jogava um jogo diferente. Vamos costurar uma canção. A linha da palavra na agulha da criação. Vamos abusar do palavrão, enfiar o dedo na ferida, tirar das letras mortas a carne viva. Letras boiam no papel, estrelas não caem do céu. Vamos chulear o fraseado, orando na língua de Babel. Porque você não abre o coração e alinhava meu amor ao céu. Que tal, hein? Você tá ouvindo Carlos Careca com sua Língua de Babel. Nascido Carlos de Souza em Lauro Miller, em Santa Catarina, Careca é figura conhecida e respeitada no meio musical paulista, com um trabalho instigante de alta qualidade, mas que muito pouco toca no rádio. Aqui tem que tocar. Carlos Careca no Café Brasil. Vamos costurar uma canção. A linha da palavra da criação. Voltando a Rubem Alves. Um dos primeiros livros que li foi As Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift. Mas o meu livro, com ilustrações e letras grandes, só contava da viagem que Gulliver fez ao país de Lilliput, habitado por anõezinhos. Confesso que não me entusiasmei. O livro só me entusiasmou quando, já adulto, li sobre outros países por ele visitados, em especial o país de Lagado, país das universidades. Tão parecidas eram as universidades de então com as universidades de agora. Chamou a minha atenção, de forma especial, as investigações e propostas que estavam sendo feitas pelos cientistas do Departamento de Linguística. O uso da linguagem, todo mundo sabe, tem por objetivo tornar possível a comunicação entre os seres humanos. Falamos para ser entendidos e para entender. Os linguistas objetaram. Sim, é verdade que usamos as palavras para sermos entendidos e entender, mas a verdade é o oposto. Todos os desentendimentos acontecem em virtude do uso que fazemos das palavras. Eu falo uma coisa, meu interlocutor entende outra. Então, o objetivo da comunicação exige a abolição das palavras, porque é nelas que se encontram as raízes do desentendimento. Para que haja comunicação sem desentendimentos, é preciso que as palavras sejam substituídas pelas coisas que elas representam. Gulliver relata então que os linguistas, adeptos dessa teoria, caminhavam arrastando enormes sacos, onde eles punham os objetos sobre os quais eles poderiam falar. Ao se encontrar, e especialmente nas reuniões do departamento, cada pessoa abria o seu saco, tirava de dentro dele os objetos relevantes e, em silêncio absoluto, mostrava um objeto ao seu interlocutor, que, por sua vez, respondia mostrando outro. Sinto que eu não deveria estar escrevendo este artigo, pois aprendi que as palavras só causam confusão. Eu deveria mesmo estar mostrando objetos aos meus leitores. Isso não sendo possível, porque o espaço que o jornal me dá é pequeno para conter todos os objetos que conheço, resta-me fazer uso do obsoleto método de comunicação através das palavras. Quando fiz de tudo poesia, para dizer o que eu sentia, fui mostrá-la no meu via. E mesmo insistindo todo dia, era inútil, não me ouvia. Sofia! Sofia! Não ouvia, e não havia o que fizesse ela atender. Sempre dispersiva, sempre muito ativa, Sofia é do tipo que não para, não espera e mal respira. Imagine se ela vai ouvir poesia. Sofia, escuta essa, vai, é pequena, é um haikai. Por fim, noite de lua cheia, prometeu que me ouviria bem mais tarde, às 11h30. Nunca senti tanta alegria, mas cheguei, ela já dormia. Sofia, Sofia, não ouvia e não havia o que fizesse ela acordar. Sofia, quando dorme, sente um prazer enorme. Fui saindo triste, abatido, tipo tudo está perdido. Imagine agora a chance que me resta pra pegá-la acordada, só encontrando numa festa. Então liguei de novo pra Sofia, confirmando o mesmo horário, mas numa danceteria. A casa de tão cheia já fervia e ela dançando nem me via. Sofia, Sofia, não ouvia e não havia o que fizesse ela parar. Sofia, quando dança, pode perder a esperança, mas eu tinha que tentar. Sofia, eu tô aqui esperando pra mostrar pra você aquela poesia, aquela, lembra que eu te lia, te lia, te lia, você não ouvia, não ouvia, não ouvia. Hoje é o dia, vem ouvir, vai, ela é pequenininha, parece um haikai e foi feito especialmente. Sofia, eu tô falando com você, para um pouco, vamos lá fora, eu leio e vou embora, ou então aqui mesmo, te leio no ouvido, se você não entender a gente soletra, interpreta, etc, etc, etc, nada, nada, nada, só pulava, não ouvia uma palavra. Aí já alguma coisa me dizia que do jeito que ia indo, ela nunca me ouviria. Essa era a verdade crua e fria que no meu peito doía. Sofria, sofria, e foi sofrendo que eu cheguei nessa agonia de hoje em dia. Fico aqui pensando, onde é que eu estou errando? Será que é o conceito de poesia ou é defeito da Sofia? Ainda vou fazer novos haikais, reduzindo um pouco mais, todos muito especiais. A Sofia vai gostar demais. Ai, que delícia! Você ouviu o Luiz Tati com seu haikai. Cara, como o Tati é bom, não? Ele sabe mesmo brincar com as palavras. Rubem Alves falou do obsoleto método de comunicação através das palavras. Que coisa fascinante, né? Você já parou para refletir sobre como nossa comunicação através das palavras evolui, hein? As palavras, a linguagem, a gente sabe que evoluem com a introdução de novos termos, a adaptação de outros e o surgimento de novos significados. Mas e o processo de comunicação em si? Ele evolui ou ainda é o mesmo da Idade Média? Olha, pra falar a verdade, eu acho que ele anda é piorando. Ah, será que ninguém percebeu que estamos girando no mesmo lugar, regredindo no tempo sem saber aonde nós vamos chegar, maltratando a mãe natureza, esse imenso altar, impondo a miséria no mundo em nome de um tal bem-estar. Eu só queria entender o porquê. Ah, será que um dia uma estrela guia virá pra mostrar o nosso papel? Que a vida é uma linha fininha e o homem é o seu carretel. Eu só queria entender o porquê. Eu só queria da vida é viver o prazer de ostentar o poder. E depois, ao final, quando tudo acabar, o que vamos fazer? Eu espero que o homem perceba que assim está se matando, acabando com o mundo sem ter nem porquê. É a razão de um insano. Eu só queria entender o porquê de viver. Já com Eu Só Queria Entender, composição dele de Flávio Oliveira, falando de como é difícil entender o homem. Que delícia de chorinho, é Copinha com as proezas de Solon, de Pixinguinha. Quer ver como as nuances da linguagem causam diferenças brutais sem que a gente perceba, hein? Por exemplo, a vírgula. Aquela coisinha, aquela minhoquinha sem importância, ela pode mudar todo o sentido das coisas. A vírgula pode ser uma pausa ou não. Por exemplo, não, espere. Não espere. A vírgula pode sumir com seu dinheiro. 23,4 ou 2,34. A vírgula pode criar heróis. Isso só ele resolve. Ou isso só ele resolve. A vírgula pode ser uma solução. Vamos perder. Nada foi resolvido. Ou vamos perder nada. Foi resolvido. A vírgula muda uma opinião. Não queremos saber. Ou não queremos saber. A vírgula pode condenar ou salvar. Não tenha clemência. Ou não tenha clemência. Veja esta frase. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de quatro à sua procura. Se você for mulher, certamente vai colocar uma vírgula depois de mulher e deixar a frase assim. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de quatro à sua procura. Mas se você for homem, vai colocar uma vírgula depois de tem e a frase vai ficar assim. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de quatro à sua procura. Uma vírgula, pequenina, quase insignificante, muda tudo. Café Brasil. Esta edição do podcast Café Brasil é um oferecimento de quem acredita realmente em cultura. Itaú Cultural. www.itaucultural.com.br. Eu encontro Luiz Fernando Veríssimo com um texto famoso chamado O Gigolô das Palavras. Quatro ou cinco grupos diferentes de alunos do Farroupilha estiveram lá em casa numa mesma missão, designada por seu professor de português: saber se eu considerava o estudo da gramática indispensável para aprender a usar a nossa ou qualquer outra língua. Cada grupo portava seu gravador cassete, certamente um instrumento vital da pedagogia moderna, e andava arrecadando opiniões. Suspeitei de saída que o tal professor lia esta coluna, se descabelava diariamente com as suas afrontas às leis da língua e aproveitava aquela oportunidade para me desmascarar. Já estava até preparando às pressas a minha defesa. Culpa da revisão, culpa da revisão! Mas os alunos desfizeram o equívoco antes que ele se criasse. Eles mesmos tinham escolhido os nomes a serem entrevistados. Vocês têm certeza que não pegaram o Veríssimo errado, hein? Não? Então vamos em frente. Respondi que a linguagem, qualquer linguagem, é um meio de comunicação e que deve ser julgada exclusivamente como tal. Respeitadas algumas regras básicas da gramática, para evitar os vexames mais gritantes, as outras são dispensáveis. A sintaxe é uma questão de uso, não de princípios. Escrever bem é escrever claro, não necessariamente certo. Por exemplo, dizer escrever claro não é certo, mas é claro, certo? O importante é comunicar. E quando possível, surpreender, iluminar, divertir, mover. Mas aí entramos na área do talento, que também não tem nada a ver com gramática. A gramática é o esqueleto da língua. Só predomina nas línguas mortas. E aí é de interesse restrito a necrólogos e professores de latim, gente em geral pouco comunicativa. Aquela sombria gravidade que a gente nota nas fotografias em grupo dos membros da Academia Brasileira de Letras é de reprovação pelo português ainda estar vivo. Eles só estão esperando, fardados, que o português morra para poderem carregar o caixão e escrever sua autópsia definitiva. É o esqueleto que nos traz de pé, certo, mas ele não informa nada. Como a gramática é a estrutura da língua, mas sozinha não diz nada, não tem futuro. As múmias conversam entre si em gramática pura. Claro que eu não disse tudo para os meus entrevistadores e adverti que minha implicância com a gramática, na certa, se devia à minha pouca intimidade com ela. Sempre fui péssimo em português. Mas isso eu disse. Vejam vocês, a intimidade com a gramática é tão indispensável que eu ganho a vida escrevendo, apesar da minha total inocência na matéria. Sou um gigolô das palavras. Vivo às suas custas. E tenho com elas exemplar conduta de um captain profissional. Abuso delas. Só uso as que eu conheço. As desconhecidas são perigosas e potencialmente traiçoeiras. Exijo submissão. Não raro peço delas flexões inomináveis para satisfazer um gosto passageiro. Maltrato-as, sem dúvida, e jamais me deixo dominar por elas. Não me meto na sua vida particular. Não me interessa o seu passado, suas origens, sua família, nem o que os outros já fizeram com elas. Se bem que eu não tenho o mínimo escrúpulo em roubá-las de outro quando acho que vou ganhar com isso. As palavras, afinal, vivem na boca do povo. São faladíssimas. Algumas são de baixíssimo calão. Não merecem o mínimo respeito. Um escritor que passasse a respeitar a intimidade gramatical das suas palavras seria tão ineficiente quanto um gigolô que se apaixonasse pelo seu plantel. Acabaria tratando-as com a deferência de um namorado ou a tediosa formalidade de um marido. A palavra seria sua patroa. Com que cuidados, com que temores e obséquios ele consentiria em sair com elas em público, alvo da impiedosa atenção dos lexicógrafos, etimologistas e colegas. Acabaria impotente e incapaz de uma conjunção. A gramática precisa apanhar todos os dias para saber quem é que manda. Assaltaram a gramática, assassinaram a lógica, meteram poesia na bagunça do dia a dia. Sequestraram a fonética, violentaram a métrica, meteram poesia onde devia e não devia. Lá vem o poeta com sua coroa de louros, verdália, agrião, pimentão, fogo. O poeta é a pimenta do planeta. Malagueta. Assaltaram a gramática, assassinaram a lógica, meteram poesia na bagunça do dia a dia. Sequestraram a fonética, violentaram a métrica, meteram poesia onde devia e não devia. Viu só, hein? Em jogos linguísticos, palavras torturadas, é assim mesmo que funciona. Palavras são armas que podem matar, ou amar, ou encantar, ou decepcionar. Palavras têm poder. Pense nisso antes de usar a sua. Assaltaram a gramática, assassinaram a lógica, meteram poesia na bagunça do dia a dia. Sequestraram a fonética, violentaram a métrica, meteram poesia onde devia e não devia. O poeta é a pimenta do planeta. Malagueta. Assaltaram a gramática, assassinaram a lógica, meteram poesia na bagunça do dia a dia. Sequestraram a fonética, violentaram a métrica, meteram poesia onde devia e não devia. E assim, ao som dos Paralamas do Sucesso com Lulu Santos, com Assaltaram a Gramática, que o Café Brasil de hoje, que mais uma vez falou das palavras e da linguagem, vai embora. Estiveram conosco Juarez Maciel e o Grupo Muda, Rubem Alves e Luiz Fernando Veríssimo, Carlos Careca, Luiz Tati, Frejá, Copinha e os Paralamas do Sucesso com Lulu Santos. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Quer mais, hein? Vai trocar uma palavrinha com a gente lá no www.portalcafebrasil.com.br. E para terminar, que tal uma frase de um anônimo? Há duas palavras que abrem muitas portas. Puxe e empurre. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.